Quero que você repita comigo. A casa que se há de edificar para Deus deve ser magnífica, magnífica em excelência, de renome e glória. Magnífica é o que nós já estamos vendo. E mesmo que você soubesse, isso traz à luz, traz diante de nós o que realmente magnífico significa. Excelente. Nós estamos estudando o que é o excelente aqui. Nós estamos vendo, mesmo que você e eu já soubéssemos o que é ser excelente, nós estamos evocando diante da palavra do Senhor aquilo que realmente expressa excelência. De renome e glória, já vimos que majestoso é aquele que é cheio de luz, iluminado e que ilumina, poderosíssimo. E agora vem o Senhor e diz, Davi a seu filho. Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. E dizem os estudiosos que o templo construído por Salomão era algo tão majestoso, tão poderoso. O ouro usado no templo era tão irradiante que os viajantes, os comerciantes, os beduínos de todas as terras faziam questão de passar perto para ver o resplendor, porque de longe no deserto via-se o clarão do sol brilhando, o ouro do templo. Era algo tão suntuoso, isso que Davi disse se cumpriu. Aquela casa construída por Salomão se tornou magnífica em excelência e de renome e glória em todas as terras. A ponto de Herodes, quando foi reconstruir o templo, decidir reconstruir, e eu creio plenamente que em parte é porque ele queria honrar o seu próprio nome. Eu serei aquele que construiu, que reedificou, que restaurou, que reconstruiu aquele templo que é o mais esplendoroso de toda a terra. Eu me faço assim, esplendoroso, porque eu reconstruí o templo. Mas na verdade, ele nunca foi esplendoroso, e o templo e a glória do Senhor foi sempre esplendorosa naquele lugar. Isso é inquestionável, essa palavra se cumpriu. Materialmente, fisicamente. Mas na verdade nós temos aqui um outro entendimento, irmão. Um cego. Talvez, tanto porque era cego, como pelas limitações daquele tempo. Sentado no caminho de Jericó. Não sabemos quanto tempo estava ali, talvez desde a infância estava ali. Clamando por esmola. Clamando por esmola, clamando por esmola. De repente houve o burburinho da vinda de uma multidão aclamando a Jesus. E como cego ele tinha outras virtudes, como de ter o sentido da audição mais apurado. E ele sabia identificar quando já estava perto dele, passando diante dele, e ele levanta a voz e diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É perfeitamente possível que aquele cego, mesmo sendo limitado ou pobre, não sabemos, que ele tenha tido um estudo, um ensino da Torá. Mas identificar que aquele Jesus, aquele milagreiro, ou aquele profeta, ou aquele conturbador de Israel, era o Messias, filho de Davi, só pelo Espírito Santo. E ele, pelo Espírito Santo, diz, Jesus, filho de Davi. Isso nos leva a entender, irmão, que quando Deus diz que o filho de Davi construiria um templo, e esse templo seria em excelência, magnífico, de renome, cheio de glória. Deus não estava falando só da construção de pedras e de ouro que foi feita e já foi destruída. Ele estava falando que Jesus, o filho de Davi, da linhagem de Davi, ele morreria naquele lugar, naquela cruz, para edificar a mim e a você como templo dele. E é esse templo que ele diz, será magnífico em excelência e de renome, cheio de glória. Portanto, tudo que lemos de magnificente, de magnificência a respeito de Deus, diz respeito a mim e a você. O templo, a construção de Deus, que é a minha vida, que é a sua vida, que é a restauração, como estamos estudando na escola de discípulos, Deus tem um propósito para cada um. O diabo veio com um pecado, detonou esse propósito, mas Deus trabalhou e está trabalhando na nossa vida para nos restaurar o seu propósito. É porque Ele é magnificentíssimo. Ele usa tudo o que Ele pode, tudo o que Ele tem, tudo o que Ele é para abençoar a minha vida e a sua vida. Porque Ele disse um dia: eu construí um templo. Se o pecado detonou esse templo, eu vou trabalhar de tal forma que eu reconstrua esse templo e que ele seja repleto de magnificência, de excelência, de renome e de glória. E esse templo sou eu e você, irmão. Eu estou na autoridade do nome do Senhor declarando sobre minha vida e sobre a tua vida: Deus nos fez e nos chamou para sermos excelentes, magníficos, magnificentíssimos, para sermos majestosos, para sermos cheios de luz. Deus não nos fez para sermos complexados, medrosos, angustiados, choramingantes, murmuradores. Deus nos fez para sermos excelentes, irmão. Deus não te fez para ser o último. Deus te fez para ser o excelente. Deus não te deu algo para ser mais ou menos. Deus te deu algo para ser o melhor. Deus não te pôs em algum lugar para tentar te ajudar. Deus te pôs em algum lugar para você ser o melhor. Para você ter o melhor. Isso é bíblico, irmão. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida para nos fazer o melhor. Para que nós nos apresentemos no meio desse deserto e as pessoas até de longe vejam o brilho da glória de alguém que é templo do Deus Altíssimo. É por isso que você enfrenta lutas, é por isso que você enfrenta dificuldades, e é por isso que o Senhor te diz: continua firme, anda na minha palavra, se submeta, obedeça, renuncie, porque eu estou te edificando como um templo majestoso em excelência, de renome e glória em todas as terras. A casa que o filho de Davi, não apenas Salomão na dimensão física, mas Jesus na dimensão eterna, veio edificar, sou eu e você. Eu e você somos a casa, o templo, a morada do Altíssimo. Esta casa, eu e você, fomos estabelecidos por Deus para sermos. Esta casa, eu e você, foi estabelecida por Deus para ser magnífica em excelência. Diga ao teu irmão: magnífico em excelência. Não alguém emperrado. Não alguém amargurado. Não alguém travado em tudo. Mas alguém magnífico em excelência. Se ele é o leão dos gatos. Se ele é o leão da tribo de Judá, e como leão ele é a excelência dos gatos. E se eu e você somos um gatinho perto do leão da tribo de Judá, saiba que você e eu somos os leões de Deus nessa terra, diante das pessoas, diante daqueles que precisam de alguma coisa. Agora, irmão, o Senhor está nos compartilhando essa palavra. Não é porque Ele precisa ser exaltado de novo. Ele não necessita disso. Nós é que necessitamos de exaltar a Deus o tempo todo e construir com isso um canal por onde Ele flui até nós. Mas Deus não precisa nos convencer de sermos seus adoradores. Mas Ele nos ensina a sermos seus adoradores. A sermos templo do seu Espírito. Para que ele possa fluir poderosamente e possa ser magnificente para conosco. E ele tem um propósito em ter nos ministrado essa palavra. E o propósito é, irmão, Deus quer eu e você dedicando toda a nossa vida para construir alguma coisa excelente que abençoa os outros.